Não quero ser antigo, quero dar abrigo, quero ser amigo. Eu não quero, não quero ser o mal. Não quero dar conselho, quero ser espelho. Quero que consiga ter a vida legal. Não quero ser antigo, quero dar abrigo, quero ser amigo. Eu não quero, não quero ser o mal. Não quero dar conselho, quero ser espelho. Quero que consiga ter a vida legal. Você precisa, não seja suicida. Não jogue fora a vida. Eu falo dessa vida, que a vida é linda. Que Cristo é a saída e a vida real. De vida é o que você precisa, não seja suicida. Não jogue fora a vida. Eu falo dessa vida, que a vida é linda. Que Cristo é a saída e a vida real. Saiba que isso tudo pode acontecer, mas teu valor pra Cristo. É forte, é pra valer. E esse amor que vai tua vida transformar. Saiba que isso tudo pode acontecer, mas teu valor pra Cristo nunca vai mudar. O amor que tem por ti é forte, é pra valer. E é esse amor que vai tua vida transformar. Você precisa, não seja suicida. Não jogue fora a vida. Eu falo dessa vida, que a vida é linda. Que Cristo é a saída e a vida real. Saiba que isso tudo pode acontecer, mas teu valor pra Cristo nunca vai mudar. O amor que tem por ti é forte, é pra valer. E esse amor que vai tua vida transformar.